Todos os eventos que praticamente os bombeiros fazem, há sempre um incentivo. Este, portanto, desta vez, é para conseguirmos adquirir um compressor cardiotoráxico. O compressor cardiotoráxico anda na volta dos 10 mil euros o custo desse equipamento. Será difícil à corporação suportar a compra deste equipamento? Tem que haver uma gestão adequada e se nós conseguirmos efetivamente engariarmos forma de equiparmos estas ambulâncias não subcarregando efetivamente a associação, torna-se mais fácil. Como eu posso lhe dizer, este compressor cardiotoráxico é um compressor efetivamente para que vem substituir, não substituir de todo o socorrista, mas favorece efetivamente no seu trabalho, porque o socorrista fazendo massagens cardiorrespiratórias neste sentido chega a um processo de cansaço, de saturação, e o equipamento é um equipamento que trabalha à controlada, de uma forma que substitui efetivamente o bombeiro naquele momento e permite não fazer paragens em relação à massagem cardíaca até haver ressuscitação. Portanto, a massagem é regular, não é? Sim, a massagem é regular até chegar ao apoio diferenciado. Estes equipamentos hoje em dia são adaptados em algumas ambulâncias do INEM, algumas. Haverá poucos equipamentos. Devido ao seu custo de ser abultado. Portanto, nós estamos já na expectativa, andamos sempre na linha da frente nessas situações. Mantemos sempre um bom equipamento, primeiro nas ambulâncias de emergência que saem na primeira intervenção, também para salvaguardar efetivamente o socorro, e estamos sempre atentos efetivamente à nossa população e servindo cada vez melhor, que é a nossa missão. Então, esta prova vai servir para ajudar a conseguirem alguma verba para a compra deste compressor cardiotorácico, que tem então a finalidade de equipar uma ambulância de emergência. Já outras iniciativas foram feitas também para angariar fundos e outras continuarão a ser feitas. Sim, claro. Já tivemos uma anteriormente, aqui em maio, abril, salvo erro, foi feito a desmancha do porco, já foi feito com essa finalidade. Agora vamos fazer este evento e outras onde ver até conseguirmos arranjar a verba para adquirirmos este compressor. E certamente depois desta reportagem, quem nos esteja a ouvir e que queira ser solidário pode também fazê-lo dirigindo-se à corporação, porque também a corporação tem recebido gestos de generosidade de vários beneméritos e pessoas do nosso concelho e da região. Sim, beneméritos, empresas, nós temos uma grande conceito de parceria, digamos assim, com as nossas empresas do concelho, desde as mais pequenas às maiores. Sempre conseguimos efetivamente, também prestamos algum serviço, também colaboramos efetivamente com a nossa população, com a nossa área civil, e estamos efetivamente gratos por todas estas intervenções.